Transponder 5522, controle 120, decimal 80. Confirmando 3667, aerovênio está para o aluno 0, pode por base, após o aluno 6, então conforme o plano. Correto, 3367, tinha para pushback essa noite. Portão 1 do 0. Fala, passarelo 2233 para pushback acionamento na 12. Livre Chantax, passarelo 2233. Livre Chantax, passarelo 2233. Autorizado direto Leda. Autorizado direto Leda, ascensão 360-63. 0 azul, 698. Roger, Olympus 06, fly to na position, descend flight level 050. Azul 4198, chame centro Recife, 126 decimal 0, alterne 128 decimal 8. 126 decimal 0, 128 decimal 8, azul 4118. No 69, 18, solo 18, direito no 21, decimal 9, solo Salvador. Direita 219, de breve azul, 69, 8. Fala, passarelo 2233. Prossiga. Antes que eu vou pagar para a posição 12, vai ter um passarelo aqui que ele vai se embarcar. Te aguarde, 2266. Aguardando, 2266. Azul 6998, Alfa Repórter Juliette. Alfa Repórter Juliette. Passaria do 2263, autorizado retorno para o gate 12. Chame para o novo pushback. Confirme. Pode retornar para a posição contra 12? Afirmo. visão para o 6314, nós estamos aguardando alguma aeronave. Aproximadamente 2 minutos, 6314. Obrigado. Meia 998, Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, portão 3, Salvador, boa tarde, no 620, estando 4, 5 da Charlie, autorização para... 620, informação Charlie, aguarde para a costa, prepare a subida Puca. Puca, aguarda, 620. Após o embreagem da Azul, ele vai da guarda, tá ali, chegou estacionamento, chama o táxi. O embreagem está ingressando agora na Juliette, pro portão 03. E após a aeronave da Azul, tá livre pro chegar estacionamento, acionar 6304. Louro 620, pronto, corte. Tá pronto, 620. No 620, Recife, via Brasil 17, nível 370. Subida Puca, transição Aracaju, curva esquerda após a decolagem. Transponder 5525, controle 1208. Autorizado 370 para Recife, Brasil 17, Sede Pucaru. Já colocou em seguida 5525208, controle, voo 620. Correto no 620, chame para o estacionamento, portão 4. Está mandando 4-0. Canalinha 355, chame centro Recife, 125 decimal 1, alterne 128 decimal 35. interna Salvador, 3 horas e 17. 6314, táxi à direita, vem Índia, ponto de espera 1015, 1011, ajuste. Índia, táxi, Índia, 1011, Oxina 634, mantém essa frequência para decolar? Negativo, 1895, na torre, na 394. 2395. Salvador 909, táxi. Bono 824, a bordo. 4 horas e 59, Bono 097, está autorizado até o ponto de espera do 10, via Fátima Ninja. Ponto de espera torre 198, décima 95, altímetro 10, 11. Militante, no pátio, ponto de espera do 10, lá depois, está só melhor, do 10, 9. Solo, passarinho do 2233, novamente para a Pochivete, esperamento na 12. Rime Santac, passarinho do 2233. Paulo Salvador, 620 no 4 para posicionamento. Aguarde, bom, 620. Valeu. 4367, aguarde. Boa tarde, China 63 no 4, pronto, bom, espera 10. China 63 no 4, ali mantém 10. A linha se mantém no 0, China 63. O China 63 no 4, autorizado a decolagem do 10, já estou no 500.07. Livre decolagem, China 63 no 0. Salvador, boa tarde, gol no 69. No 69, formação Delta, guarde para 4, prepara da Elza, transmissão ótima. Da Elza, uma ótima ciência da Delta. Call Tower, frequency 1, 18.95. Tower, good afternoon. Hollywood, 06. Final approach runway 10, we have the runway in time. Roger, Hollywood 06, continue approach, expect to land clear. Continue approach and expect the landing clear. Gear down and lock it, Hollywood 06. Agora 2233 para táxi, meia, uma borda, autonomia de 6 horas, alterna Brasília. Passagem 2233 autorizado táxi até o ponto de espera da pista 90 via Pátio Táxi Índia, no ponto de espera torre 98 decimal 95 QNH 10 no 1. E 11, Pátio Índia, ponto de espera da 10, 2295, 22233. 06. Contato radar, suba para o nível 340, saída MOMO. Saída MOMO, chamando 63 no 4. Afirmo. Chama pro táxi, o tá 3367. Obrigado. Gestão de identificação, autorizado direto de revista 366, desça para o nível 050. Desce para o 050, na prova do 366. Confirmo quem chamou o solo. Procélio 2581. Procélio 2581, prossiga. Era cópia. Confirma o pátio? Pátio da autoridade. Vicente, Força Aérea 2581, prepara Momo, transição Nenim e aguarde a cópia. Momo, Nenim, entra agora. Solo, após o passageiro, voo 1200 atualizado, foi? Voo 1620, afirma, após a passagem da Terra, a retaguarda está livre no portão 4, chama táxi. Após a Terra, retaguarda, chama na vontade, 1620. Voo 1169, pronto, cópia. Diga, voo 1169. Voo 1169, autorizado para o aeroporto de Guarulhos, via Pêndulo 10 Taubaté, nível 360. Saída da Euleda Motiva, decola da pista 10, faz a decolagem, primeira curva à direita. Aciona 5541, controle 120, decimal 8. Então, só confirmando, a via Upper Zulu 10 Taubaté, porque o plano nosso é via 1 bate pela Upper Zulu 44. A gente está autorizando Guarulhos, Upper Zulu 10 Taubaté, decola da Euleda Módica com curva direita, transponder 5541 e o controle 1208, voo 1169. Voo 1169, cotejamento está correto, só, só aguarde coordenações com o centro. Aguardando. Tá, 3367 com 1974 a bordo, alterna Guarulhos, 3 horas e 20 minutos. Torre Salvador, passageiro 2233, pode esperar da 1-0, próximo. Passaria 2233, gente, mantenha a posição, é guarda. Mantendo 2233. Pista 097, decolagem autorizada, pista 90, vento 140 graus, 0619. Decolagem autorizada, 0097. É 2233, ele mantém. Ali mantém, passaria 2233. Voo 1169, na escuta. 7, 3 horas e 10, apenas uma pessoa. Prossiga, 1169. Voo 1169, só confirmando, a rota é o Pêndulo 10 Taubaté mesmo. Prato, Pêndulo 10 Taubaté. Voo 1620, confirme os dados. Está pronto, o táxi é 157, 3 horas e 10, apenas uma pessoa. Voo 1620, autorizado, táxi direito ainda até o ponto de espera da pista 10, quando lá, torre, o 98, decimal, 95, quem negar o 10 no 1. 10 no 1, direito ainda, ponto de espera, torre, 295, 620. Está 3367, autorizado, táxi até o ponto de espera da pista 10, via parte, táxi Índia, quando lá, torre, 1895, quem negar o 10 no 1. 1-0-1-1, autorizado até o ponto de espera da 1-0, parte Índia, quando lá, 118, 1208, zona 097. Controle de Nova Azul, zona 097, passa 1400, arma 1. Zona 097, boa tarde, contato radar, suba para o nível 360, após 2000 pés, autorizado direto elétrico. 360, pois 2000 elétrico, ou 1097. Anamia 3-1-4, estando centro Recife, 1-2-5, decimal 4-5, alterne 1-2-6, decimal 8-5. Ok, 1-2-5-4-5, alterne 1-2-6, decimal 6-3-1-4, uma boa tarde. Boa tarde. Papai Romeu, Romeu Bravo Oscar, desça para 2500 pés, ajuste 1-0 no 1, autorizado procedimento aeronave, pistão na 0. 2500, 1-0, 1-1, desça Romeu Bravo Oscar. Salvador, boa tarde, 620.0, 1-0. A Patrão Gosta Golf Uniforme, boa tarde, autorizado chegada a Mari, reporte para a descida. Olímpico 06, crossing the runway 10. On the apron, livre em circuito. Cross runway 10, and thank you for the visit on the carrier zone. Have a good day. 69, está livre, push, portão 02, chama ataque. Livre, porta ataque, seu número 69. Controle passageiro 2233. Sim, é passageiro 2233. Controle da presença no 208, decolar 237. 208, 2233. Passageiro 2233, boa. Passageiro 2233, boa tarde, contato radar, suba sem restrição, nível de voo 160, sair da Momba. Sem restrições por 160 na Momba 2233. Na 6210, boa tarde, autorizado direto Servita 366, desça para o nível 050. Azul 6919, preparada El, Leda Motiva, vai aguarde a cópia. Decolagem autorizada, pistão na 0, ventana 50 graus, 089. Decolagem autorizada, 10, Gomes, 20. Limite magnética 27, correção, a radial 270 de Salvador. Forçando 2581, está autorizado para Petrolina via Upozulu 20, nível 280. Saída Momo, transição Nenim. Decola da pista 10 após a decolagem, primeira curva à esquerda. Aciona 5563, controle 120, decimal 8. Forçando 2581, está autorizado para Petrolina. 2581, o cotejamento está correto? Confirme PLB e autonomia? É, aguarde para o PLB. Gente, então por acionamento, táxi, é, torre 1895, QNH 1011, passe o PLB para a torre. Para o acionamento, na torre da passagem da 1169, pronto para o táxi, tem 171 a bordo, 4 horas e 20 de autonomia, alterno Galeão. Uno 69, autorizado, táxi até o ponto de espera da pista 90, via táxi Índia, no ponto de espera Torre 1895, QNH 10 no Uno. Livre táxi a Índia, ponto de espera 1895, 90 no Uno, gol no Uno 69. Abaixa Angosta, Golf Uniforme, desça para o nível 060. Tá 3367, decolagem autorizada, lance 50 graus, 079. Iniciação 3367. Oi, Salvador, boa tarde, gol no 69 e ponto espera da 90. Gol no 69, ali mantém. A linha aí mantém, gol no 69. Azul 4206, boa tarde, autorizado direto de serviço 366, desça para o nível 070. 070, na sua direção, 1097, está no centro Recife, 126 decimal 0, ao CERN 128 decimal 8. 1260, 1282, 1097. Para final 97, baixar travado, Roberto Bavosca. Meu Bravo Oscar, avistado, pouso autorizado 17, 140 graus, 079. Livre pouso 17, Romeu Bravo Oscar. Aqui do pouso alguma parte? Aguarda Aerostar. Gente. Tá 3367, tô com a 243, chama o controle no 20.8. Obrigado, uma boa tarde. Mandou boa tarde, tá 3367. Na 3367, boa tarde, contato radar, subassário nível 360, autorizado direto Leda. 360, direto Leda, muito obrigado. San 3367. Azul 4206, número 2 na aproximação, inicie redução de velocidade 2509. Xanai 6210, desça para 25006, ajuste a 0 no 1, autorizado procedimento RNAV pistão no 0. 2500, me 11, autorizado RNAV pistão no 0, 6290. Uno 1169, decolagem autorizada, vento no 40 graus, 079. Decolagem 0. Eu gravo acho que é solas 44, tá aqui autorizado, reporta Librano, para o Pat 5. O quê? Gol no 620, chama centro Recife, 125 decimal 45, ao CERN 126 decimal 85. 2545, 2005, obrigado, na boa. Controle de Salvador Atan, 3190, aqui de manter nível 190, 170, 130, Delta. 3190, boa tarde, autorizado direto Serra Vista 366, desça para o nível 080. 0, Vitor 366, autorizado 087. TAM 3367, autorizado direto Motiva. Direto Motiva, TAM 3367. Quest livre. Voo no 69, contato radar, suba para o nível 360, autorizado direto Lisa. Eita, obrigado. Passarelo 2233, autorizado direto Barreiras. Direto Barreiras, grato, 2233. Capatã Bravo Eco, acione identificação, autorizado chegada a MAN, repasse para descida. Capatã Gosta Bravo Eco, copiou o controle? Alaska Bravo Eco, autorizada para o do VOR, repasse para descida e mudança de regras. Azul 4206, desça para 4000 pés, ajuste na 0 no 1. 4000 no 0 no 1, azul 4206. Gente, Papatão Gosta Golf Uniforme, desça inicialmente para o nível 050, novo limite é a radial 300 de Salvador, número 4 na aproximação. Sinal 6210, completo o procedimento RNAVE, SOMI TORRE, 118, decimal 95. Azul 4206, desça para 2500 pés, ajuste na 0 no 1, autorizado procedimento RNAVE, pistão na 0. 2500, autorizado RNAVE, na 0, 4206. SAM 3190, desça para 4000 pés, ajuste na 0 no 1. 4000 pés, no 0 no 1, SAM 3190. SAM 3367, SAM Centro Recife, 125 decimal 1, ao TERN 128 decimal 35. 251-2835, obrigado. Air Channel 62, 1-0, boa tarde. Channel 3190, autorizado pouso, pista 90, vento 950 graus, 06. Livre pouso, Xané 6290. Voo no 169, Flame Centro Recife, 125 decimal 1, alterne 128 decimal 35. 125 Recife, voo no 169, grato, boa tarde. Boa tarde. Abatão angológica, golfe uniforme, apenas confirmo, tipo, quais são o procedimento que irá realizar? Gente, o abatão angológica, golfe uniforme. Cópia? Azul 6909, autorizado para Campinas, via pouso Luna 0 por base, após sair conforme rota. Nível 320, saída da EL, Leda, Motiva. Decolada pista 1-0, após a decolagem, primeira curva à direita. Aciona 5562, controle 120, decimal 8. Completa, chama 1895-4206, boa tarde, obrigado. Boa tarde. Olha, Salvador, Alaska Bravo Eco, pare desse perfil. Abatão Alaska Bravo Eco, desça para o nível 050, reporte para a mudança de regras. Gente, plano instrumento cancelado 1953, desça para o 1500 pés, o ajuste no 0 no 1, direto o CIASA. Então, 3190, desça para 2500 pés, autorizado o procedimento R9, pista 1-0. 2500, livre o R9, pista 1-0, só 3190. Sabatão Angosta, Golfe Uniforme, 25 milhas oeste de Salvador, décima navegação, voe na proa de Duna, desça inicialmente para 3000 pés, ajuste 1-0 no 1. Prove Duna, 10 para 3, Rio, Golfo de Fome, com o Xené 6210, no sala 54, libero via Fox, no 219. 219, boa. O Xené 6210, 6210, no autorizado táxi, Alfa Juliette, portão 04. Azul 4206, pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-40 graus, 079. Autorizado, pouso, pista 1-0, azul 4206. San 3190, complete procedimento RNAV, SAMI Torre, 118 decimal 95. 1895, San 3190, muito obrigado, boa tarde. Boa tarde. A Patrão Góssica Golfo Uniforme, desça para 2000 pés, autorizado procedimento NTB Zulu, pistona 0. Góssica Golfo Uniforme, descendo para 2000 pés, informa a nossa habilidade do curso de NTB Zulu. Nós 4106, nos fala 57, libera direita no 21 decimal 9. Direita, 21 lado, boa. Paulo, Salvador, boa tarde, 4206. Azul 4206, táxi de alfa, reportando seu táxi 6, direto. Táxi de alfa, reportando seu direto, tá bom. Tá 3190, avistado pelo autorizado, 150 graus, 069. TV posto, 3190, avistou A Patrão Góssica Golfo Uniforme, complete procedimento NDB Zulu da pista 10, Sami Torre, 118 decimal 9. Guate Golfo Uniforme, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso. Tá 3190, seu salve só 2000, liberou 219. 219, 3140. Salvador Atan, 3190, liberando a Tá 3190, autorizado táxi Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette 05, 3190. Fato autorizado, pistona 0, vento 150 graus, 079. Posso informar, ele pouso na Uniforme solo 04, direito no 219. Azul 699, portão 03 está livre, chama táxi. Golf uniforme autorizado Alfa, Kilo, Pat 3. 166, prossiga. Azul 6919, autorizado táxi via Taxi Índia até o ponto de parada da pista no 0, quando lá, torre no 8.95, QNH no 0, no 1. Via Taxi Índia, ponto de parada 1 no 0, quando lá, torre no 8.95, autorizado no 0, no 1. Boa tarde, Azul 6919. Bom 966, autorizado pelo Centro Recife, descida para o nível 150. Permaneceu, gol 966. Salvador, boa tarde, o Azul 6909, pode esperar dar 1-0-9. Azul 6919, autorizado, alinhado de colar, piscina 0, vento no 60 graus, 079. Marinha fora, piscina 0, Azul 6919. Recife em 126, decimal 0. Salvador, boa tarde, Azul 2591, no centro de informação Delta, autorização 60, Vitória. Azul 591, está autorizado para Vitória, via Golfo 677, nível 140, saída Coral, decola da pista 10, após a decolagem, curva direita. Aciona 5577, controle 120, decimal 8. Autorizado 140, Vitória. Golfo 677, saída Coral, decolando a pista 10, nossa curva direita. Transponder 5577, controle 120, decimal 8, para Azul 2591. Azul 2591, correto, chama pronto no PAT 3. Chama pronto, o Azul 2591. Oscar Golfo Uniforme, autorizado táxi PAT 3, PAT 1, no reporte na Taxway Lima. Azul 6909, decolada 812, chama o controle no 2080. 2080, boa tarde, Azul 6909. Tá, boa tarde. Capatã Angóstica, Bravo Eco, chame Torre, 18 decimal 95. 1-8-95, bom serviço. Controle de Salvador, boa tarde, Azul 6909, saída da El, cruza 1200 BES. Bom 969, boa tarde, contato radar, suba para o nível 320, após 2000 pés, autorizado direto Leda. Sobe nível 320, cruza 2000, direto Leda, Azul 699. passará no através da RMAR. Bravo, Eva. Pátio após o pouso, Bravo. É, pátio da Paisé, senhora. Sim. Uniforme na escuta. Acho que é Golf uniforme na escuta.